conferencia de debate, foi assim convocada. Chamo-me Alfreda Ferreira da Fonseca, sou professora de filosofia, não sou mãe de família, nem sou velha. É uma espécie religiosa. Sou também membro do núcleo de Nós Somos Igreja e sou também membro da comunidade da Capela do Rato. E é nessa dupla qualidade que estou aqui. O Padre Tolentino pediu desculpa, mas quando ele é também vice-reitor da Universidade Católica, de repente tinha outro compromisso e como ainda não chegou à fase de ser como Deus, Nosso Senhor, que está em toda a parte, pediu para vos dizer que também em nome dele, como capelão, vos acolhia aqui com muito gosto. A minha função aqui é um bocadinho, já disse ali, é um bocadinho desagradável, se calhar, porque a minha função é pôr algumas provocações e mandar calar as pessoas que falarem mais. Terei de controlar a minha própria também, claro. Nós convidámos três religiosas de congregações distintas com o objetivo de pensarmos quais são e como é que se ouvem as vozes de religiosas portuguesas na atualidade. É evidente que, e agora isto começa com as minhas provocações, que parecia muito claro o papel das religiosas no século XIX, no início do século XX, em que as mulheres não trabalhavam fora de casa, que as religiosas tinham como forma de libertação da mulher, digamos, de autonomia, saírem de casa, não serem mandadas casar pelos pais e poderem fazer aquilo para que tinham vocação. E além disso, sabemos que na Idade Média as ordens religiosas foram grandes centros culturais organizados por mulheres e portanto, a questão que se coloca hoje em dia é se temos mulheres que já estão nas profissões, que já têm associações, que umas são mães de família, outras não são mães de família, mas têm a liberdade de escolher. Se faz algum sentido, ainda hoje, haver ordens religiosas que não sejam contemplativas, porque as contemplativas é um caso à parte, ainda se percebe. Quanto ao resto, não será uma forma de assegurar aquelas coisas que as outras pessoas, o comum dos mortais, homens e mulheres, católicos e não católicos, têm um problema. Ou seja, assegurar o emprego, as freiras têm sempre. Assegurar a velhice, as freiras têm sempre. Assegurar o pão nosso de cada dia, as freiras têm sempre. Portanto, não será um conforto extra, também pode ser entendido como a antecipação do Reino dos Céus, claro. Mas, por outro lado, também sabemos que as ordens religiosas, muitas delas, têm um controle sobre os indivíduos e as mulheres, nomeadamente as ordens femininas, em que há muita manipulação. E basta, eu que sou uma leitora atenta da Voz da Verdade, esse jornal da Diocese, esse pesquinho da Diocese, que quando se vê os testemunhos das religiosas e os testemunhos dos candidatos ao sacerdócio, que é sempre antes das ordenações aparecem, parecem que todos dizem a mesma coisa, formatados todos com o mesmo discurso, elas por um lado e eles por outro. Portanto, com estas interrogações todas, quando se discute, eu bem disse que era provocatório, quando se discute a ordenação das mulheres, porque é que ainda há mulheres religiosas? Porque é que estas três convidadas, de gerações diferentes e de congregações diferentes, o que é que têm a dizer sobre isto? sobre a relevância, porque a relevância social do seu trabalho, todos sabemos que sim. Agora, na sociedade são muitas vezes vistas como meias mulheres. Não são mães de família. Não têm autonomia porque estão obrigadas pelos conselhos evangélicos. Portanto, há uma série de questões que se perguntam que papel têm hoje. Terão algum? Ou será só um resquício do passado? E por isso temos a irmã Julieta, que é uma feminista conhecida, teóloga feminista da Congregação do Sagrado Coração de Maria. Temos a irmã Isabel Balbino, das Franciscanas Missionárias de Maria. Eu tive uma tia que foi Franciscana Missionária de Maria, portanto, ela será a minha tia também, honoris causa. E a irmã Mafalda Leitão, que é aqui das nossas vizinhas servas de Nossa Senhora de Fátima. Portanto, com formações muito diferentes, cada uma pode apresentar-se um bocadinho e dizer o que pensa. E depois responder